O dia 13 de novembro na história. 1943, foi criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira, contingente militar que participou da Segunda Guerra Mundial. 1965, foi instituído o Cruzeiro Novo, que passou a valer 1000 dos antigos cruzeiros. 1970, as obras de terraplenagem foram iniciadas para a construção do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. 1985, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção e matou 25 mil pessoas. 1992, oficiais militares aposentados do Peru tentaram assassinar o presidente Alberto Fujimori. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.